amor que tem da meiga flor o perfume e a cor. Uma estrada tão florida, razões da própria vida, o sonho mais feliz de um sonhador. Só depois que te encontrei que aprendi a ver no nosso amor a suprema lei. E não pode haver ninguém no mundo, seja lá quem for, sorrindo sem ter um grande amor. E aprendi a ver o nosso amor a suprema lei. E não pode haver ninguém no mundo, seja lá quem for, sorrindo sem ter um grande amor.